Rita teve uma família como tantas outras mulheres de seu tempo. Converteu seu marido, mas o perdeu para a violência da época. Perdeu também os dois filhos, vítimas da peste, e ficou só. Confiando em Cristo, seu sofrimento a fez encontrar a paz e a santidade. Assista ao filme da vida desta santa. Ligue para 0800 701 0081 e adquira o DVD Santa Rita de Cássia. À venda também na Paulinas Livraria ou nas melhores livrarias da sua cidade. 90% das pessoas acima do peso centralizam o excesso de gorduras na região da barriga. A solução é a cinta modeladora Drena Corpus. Ligue agora 4020-9976 e peça sua. Diminua suas medidas sem esforço, sem cirurgia, sem passar fome e o melhor, gastando muito pouco. Pague a metade do preço, ganhe muitos brindes e se for um dos 50 primeiros a ligar, ganha na hora mais uma cinta de presente. Compre uma e receba duas na porta da sua casa sem taxa de entrega. Ligue 4020-9976. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Queridos filhos e filhas, nesta sexta-feira, sempre lembrando Jesus misericordioso. Nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia, mas maior força ganha na sexta-feira quando nós lembramos do coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Queridos filhos, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Escute. Meu nome é Genoveva, moro aqui em Tatuquara, Curitiba, Paraná. Estou te ligando para dizer, eu não vi o senhor antes, mas depois que eu comecei a ouvir o senhor na rádio 1060, aqui em Paraná, muitas coisas na minha vida melhorou. Então eu estou te ligando para te dizer, eu recebi muitas graças depois que eu comecei a ouvir o senhor. Obrigada. Amém. Oh, minha querida, um grande abraço a você de Tatuquara. Eu estava vendo, é Curitiba. Estou vendo no site agora. Padre, queria pedir oração pelo meu pai. É a Luciane Faria, lá de São José do Rio Pardo, São Paulo. Padre, nessa hora da misericórdia, eu quero pedir oração pelo meu pai que bebe muito e está deixando minha mãe doente. Ore, que Deus liberte ele deste mal. Luciana Faria, está no site, você pode ver, estarei rezando nessa hora da misericórdia, lá de São José do Rio Pardo, São Paulo. Filhos queridos, vamos com a palavra de Deus. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Palavras de salvação. Somente o céu tem para dar, só ele. Somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre, Senhor. Isso o texto é Marcos 3, 13 a 19. Marcos 3, 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu à montanha e chamou os que Ele quis e foram a Ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com Ele, para que os enviasse a anunciar a boa nova, com o poder de expulsar os demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, e ainda André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala do chamado dos 12 discípulos, 12 apóstolos. O chamado dos 12 que foi de suma importância. Claro que a missão dos 12 está na missão. Eles recebem a missão. A tarefa de pregar, a tarefa de proclamar a boa nova. Os 12 foram escolhidos para expulsar os demônios. Os 12 foram escolhidos, e nós o fomos pelo batismo, para manifestar o reino de Deus. Um reino que vai contra todas as forças do maligno. Filhos queridos, eu sei que talvez seja até curiosidade, mas é uma curiosidade que vale a pena. Por que 12? Por que não 11? Por que não 13? 12 porque tem um sentido muito próprio. 12 eram as tribos de Judá. 12 eram os filhos de Jacó. 12 as estrelas no Apocalipse colocado em cima da mulher. 12 foram os cestos que foram recolhidos depois da multiplicação dos pães. 12 que significa a totalidade da humanidade. Significa que toda a humanidade, todo batizado, também foi ungido, escolhido e enviado. Eu, você, somos batizados. E como os 12, eu insisto, fomos escolhidos para irmos em missão. Fomos chamados para pregar, proclamar a boa nova do reino de Deus. Fomos chamados para expulsar os demônios. Nós hoje, dia 22, chamados a lutar contra a força do mal. Senhor, sonda-nos na nossa profundidade. E Senhor, se encontrar incoerência, se encontrar em nossa vida disparidade, erros, sombras, liberta-nos. Aumenta o volume do rádio, vai. Deixa ecoar dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, essa hora da misericórdia que tanto bem traz. Conheces meu pensamento. Sonda-me, Senhor, sonda-nos, Senhor. Sabe todos os meus passos, Senhor. Sonda-me, Senhor, e o que há de errado, tire de minha vida. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. E nós acabamos de rezar isso. Você percebeu? Quando você disse, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o final. Para a expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pai, por teu Filho Jesus Cristo, pela infinita misericórdia, nos ajude, Senhor.